Quem tá de fora pode pensar que nós tá fraco, mas no jacaré é o poder, caralho! Prazer, suquinho pra você. Eu vou te dar o papo reto que eu não fico de bop. Eu falo é a tropa do tio. Vocês falam é o bonde da Lacoste. Tropa do tiozão, que é o bonde da Lacoste. Tropa do tiozão, que é o bonde da Lacoste. Que a menina se envolve, zona sul, a zona norte do Rio Grande do Norte. Que ela bebe, se envolve, ela desce, desce, se envolve. Joga tudo, representa pro Lacoste. Ela desce, desce, se envolve. Joga tudo, representa pro Lacoste. Ela desce, desce, se envolve. Joga tudo, representa pro Lacoste. Firma milionária, bem que o titio tá forte. Ela desce, desce, se envolve. Joga tudo, representa pro Lacoste. Ela desce, desce, se envolve. Joga tudo, representa pro Lacoste. Ela desce, desce, se envolve. Joga tudo, representa pro Lacoste. Firma milionária, vem que o titio tá forte, forte. Vambora! Meu parceiro MCRB, vambora! Que joga a mão pra cima e faz o sinal do oitão. Quer tiro? Quer tiro? Suquinho Madeirada. Prazer, suquinho pra você. Eu vou te dar o papo reto que eu não fico de pop. Eu falo é a tropa do tio. Vocês falam é o bonde da Lacoste. Tropa do tiozão, que é o bonde da Lacoste. Tropa do tiozão, só assim. E que a menina se envolve, zona sul, zona norte do Rio Grande do Norte. Que ela bebe, se envolve, ela desce, desce, se envolve. Joga tudo, representa pro Lacoste. Ela desce, desce, se envolve. Joga tudo, representa pro Lacoste. Ela desce, desce, se envolve. Joga tudo, representa pro Lacoste. Firma milionária, vem que o titio tá forte. Ela desce, desce, se envolve. Joga tudo, representa pro Lacoste. Ela desce, desce, se envolve. Joga tudo, representa pro Lacoste. Ela desce, desce, se envolve. Joga tudo, representa pro Lacoste. Firma milionária, vem que o titio tá forte. Vambora! Pensar que nós tá fraco, mas o jacaré é o poder, caralho. Só continua assim, vambora. E joga a mão pra cima e faz o sinal do oitão. Quer tiro? Meu parceiro MCRB.